Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fato. Edição para esta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2016. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou trazer-lhe agora grandes fatos. Lembrando que pode participar no nosso programa enviando as suas dedicatórias para o nosso e-mail, o meu, carlosbonaparte@gmail.com. E esta então é uma mensagem que pode... Aliás, este é um endereço que pode utilizar para fazer chegar as suas mensagens, as suas dedicatórias, enfim, os seus pedidos musicais para este mesmo espaço radiofónico, o programa que dá pelo nome de Diga Lá ao Sr. Fado. E hoje já iniciamos com o Rio, da fadista Cuca Roseta. Agora é tempo de ouvirmos mais três fados, e são eles: Coração, de Fernanda Maria; Isto é Lisboa, da fadista Rita Ribeiro; e Nem Deus Sabe, de Manuel de Almeida. São os três primeiros fatos que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Diga Lá ao Sr. Fato. De pensar nele, momento no olhar dele. Mas a triste ilusão, porque não posso esquecer o sol mesmo no olhar dele. A brilhar no céu azul, uma voz a cantar se faz ouvir de norte a sul. Há pregões pelo ar, há luz e cor, uma voz a cantar assim. Isto é Lisboa, uma voz a cantar. Isto é Lisboa, uma rua estreitinha, uma casa velhinha. Isto é Lisboa, a cidade é assim. Juntinho ao mar, foi gaiata e cresceu e não mais quis deixar de cantar. Manjerico e luar, isto é Lisboa, o fado a soluçar. Isto é ouvir, diga lá ao senhor fado. Quem separou nossas vidas? Quem te roubou o meu lado? Nas minhas noites perdidas, vou perguntando às vidas quem vou cantar o meu fado. Quem vais amar com loucura? Quem vai dormir nos teus braços? Negro como a noite escura, meu coração em braço. Quem vais trazer na lembrança? A quem vou dar os bons dias? Quem me vai chamar criança e vai pôr raios de esperança nas minhas horas sombrias? Já perguntei à saudade até já fiz mil promessas, já corri toda a cidade, mas desisti que é verdade. Só Deus sabe se regressa. Já cá estamos ouvintes, depois de Manuel de Almeida com Nem Deus Sabe. Agora é tempo de ouvirmos mais outros temas. Quero trazer-lhe aqui à Antena Web três fadistas mais atuais, ou seja, cujos temas já são mais recentes do que estes que ouvimos inicialmente e que constituem as novas vozes do fado, este que agora é património imaterial da humanidade. Cristina Nóbrega, do álbum Um Fado para Freta Esther, traz-nos Quando o Mar Nos Leva. Vamos também ouvir Eduardo com o Fado Escorpião e Paula Cristina com o Fado da Ilusão. Assim, chegamos ao final de mais um Diga Lá Senhor Fado, e eu, Carlos, na parte, despeço-me por aqui. Espero contar consigo amanhã, à mesma hora, 18 horas, aqui no canal 1 da Antena Web. Uma boa tarde para si e até amanhã, às 6 da tarde. Foi a maré que te trouxe, foi o mar que te levou, foi a maré que te trouxe, foi o mar que te levou. O nosso amor afogou-se, nenhum de nós se salvou. O nosso amor afogou-se, nenhum de nós se salvou. Só ficou a maresia, todo o resto foi levado. Só ficou a maresia, todo o resto foi levado. Como fica na poesia quando o mar nos leva ao fado? Como fica a poesia quando o mar nos leva ao fado? Nesses instantes de medo, amoraria discreta guarda a guitarra em segredo na via. Secreta, guarda a guitarra em segredo na viela mais secreta. E nem mesmo a maresia tem licença para entrar no bairro da moraria quando alguém está a cantar. No bairro da moraria quando alguém está a cantar. Outros bairros. enfados no convés. Chegam barcos pobrezinhos, trazem fados no convés. O nosso amor afogou-se de tanto eu ter jurado. O nosso amor afogou-se de tanto eu ter jurado. Não sei dizer. Sou de matar e morrer. Escorpião relacional. Sou de matar e morrer. Meu movimento tá. É só porque tem de ser. Meu movimento tá. É só porque tem de ser. Já tentei fazer diferente. Já tentei não me afogar. Já tentei fazer diferente. Já tentei não me afogar. Mas a força da corrente nunca me deixou mudar. Mas a força da corrente nunca me deixou mudar. Atração pelos excessos. Ou simples curiosidade. Atração pelos excessos. Ou simples curiosidade. São todos os começos, princípio de eternidade. Não são todos os começos, princípio de eternidade. O que eu faço não se faz. Já tanta gente me disse, o que eu faço não se faz. Já tanta gente me disse, mas eu nunca fui capaz, nem você, porque alguém disse. Mas eu nunca fui capaz, nem vou ser, porque alguém disse. escorpião racional. Sou de matar e morrer, escorpião relacional. Sou de matar e morrer por condição afinal. Sou assim, tenho que ser por condição afinal. Tenho que ser. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Venho de um sonho lindo que matei.